vida às vezes nos impõe puras provações, mas Deus coloca as pessoas em nossas vidas que nos ensinam com carinho, atenção, amor, que a esperança é o alimento da alma. Esperança no tempo de paz, a paz que os homens esperam, e aquele que leva a bondade, o amor, a humildade, seja bem.